grande Deus, aqui estou com minha voz clamando a ti. Os dias maus trazem pavor. Tem compaixão de mim, Senhor. Ó grande Deus, vem defender-me com tua mão. Vem me suster, atende-me. Ó Deus de amor, que a dor vem me assolar. Com tua mão vem me amparar. Preciso mais de ti, Senhor. Vem me guiar e me guardar até